36 van de kant is weer een schimmel controle, 08 was het. 08 Scope 5-1-1-6, from the departure 1-0-8. Correct. Someone purchased Bakun transition. Delta Oscar Kilo Lima uniform transition joy at Zulu 44. Correct, from to pushback startup stand 11 Argentina 19 and 11. 1-1-7-3. Sul Rio Gol 1173, está pronto para o táxi 181, após o Terreno Campinas, 4 horas e 10 de altura meia. Gol 173, táxi via Índia, até o Ponte Vera. Quando pronto, a linha decola, vento nos 50 graus, 062 nós. Cliente, livre táxi do Ponte Vera. E a Índia, quando pronto, a linha decola, gol 173. Controle bom dia, voo 1973. Voo 1973, contato lugar, decolagem, saudação do ano, mas de voo 360. Para o 360, Sambuano, possibilidade de voar direto, Sambuano. Obrigado, Leda. Leda, obrigado, direto Leda, voo 1973. 1901, 901, Argentina 19, 11, taxi approved via to April 1. Contact me again, taxiway engine. April 1, Argentina, call you, Argentina 1911. 1054, contact your officer, don't depart your message, you're the best one. Argentina 1911, we're going to contact and the from the top level 260 via 701 departure. 260 via 701 departure, Argentina 1911. Segura 5 segundos, chama o táxi. É o Gol, senhor. Gol. É, eu tenho um Gol, possível. Gol, na posição 09, já tem um estacionamento do motor para excesso de manutenção da coordenada de controle. Suficiente, na sala de chama o corte, outro Gol. Camarada, o Gol. Foi o 961 para o táxi com 126 a bordo, 3 horas e 20 autonomia, Fernando e Campinas. Fernando, 561, taxa direito via Índia. Quando pronto, ali na cola, pista no 0, vento no 520, 059. Ele está aqui via Índia, quando pronto, ali na cola, agora na pista. Entro no 50.05S, pista na verba, mas já tudo bem. 19-1911, contact with the center on frequency 13.35.123.80. 1561, lanche no centro Recife, frequência 12835, retorno 12380. Certo, agora 128, decimal 35, alterna 123, decimal 80, 1561. Fazer o colégio em primeira curva à direita, saída São Bruno, transição Mótiva. Aciona 5133, controle 1108. Autorizado 360 para Guarulhos, e a posição de rota, vai colocar 10 para a primeira curva à direita, na São Bruno, transição Mótiva. O transfone 5133, o posto 208, com 1001. Vamos no número correto, portão 8, em tempo.